Cuidado, vou no 7 no 5. Vou passar o externo. Alô, 7 no 5, complexo de aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, obrigado. Salvador, vou no 7 no 5. Bom dia, estabilizado o MS. Vai passar o externo, passado travado, visual. Gol 97, a sola 59, direita, sola 121, décima 1. 121, não, posso. Gol no 715, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste no 0 no 3, vento 0 no 0 grau, 03 nós. Ajustado no 0 no 3, aguardando pista livre, gol no 7. É para estabilizar 357. Vai montar estabilizar 357. No 715, tá baixado e travado? Baixado e travado, visual. Gente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento de 0-1-0 graus, 03 nós. Isso, pouso 1-0, gol no 7 no 5. Ciclo 7, completo de aproximação, torre 18-6, bom pouso. 18-6, já tem ciclo 7, bom. Na 357, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 3. Gol 17, 15, solo 0901, direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 219, 17, 5, confirmando 121, décima 1. 121, obrigado. Na 357, avistado, usado pouso, pistão 1-0, vento 0-1-0 graus, 0-4 nós. zero, tá pronto. Tudo espera. Salvador, bom dia. Tá? 3890. Informação até autorização. Isso. Ele solo frequência 1219. 219. Chega na 397. Zero guarda em 1, 2, 1, 1, 4. Tá 3517, e solo 05, chame solo frequência 1211. 211? Afirmativo. Tá 3890. 3890, prossiga. Bom dia, autorização Recife. Solo indisponível. 1211. 211? Afirmo. Vizinho 7, não autorizado a decolagem, pista no zero. Vento. Variável. 3039. Desce para 4 mil pés, chegada bom, se ajustada em 1-0, 1-3. Torre Salvador, controle Salvador, um bom dia, o TAN 3171, Arbor, Elefa, cruza 2200. Vigilância 3171, Subal 360, Sair Arbor. Para o 360, TAN 3171, autoriza a proa de Elefa? Autorizado, Elefa. Braço, Elefa, TAN 3171. Olha o TAN 3171. Você, 3171. Por gentileza, o senhor poderia coordenar para o de Sagaz com o centro? Aguarde. Guardando a sua escuta. Tato Sagaz, 3171. Muito grato, Tato Sagaz, 3171. 71, Recife, 1251, 1-3325. 251-3325, bom dia, Sandro 71. Bom dia. 3153, prossiga para 2 mil pés, ajustado em 1-0, 1-3, reporte estabilizado no LS. Meu nome é 642, né, que é a torre. Chame solo para autorização 1211. 211. zero da Tampa, espera a próxima. Transito 90, autorizado a LLD com a pista no zero, vento 360 graus com 02 nós. A gente é qual? 3297. Transito 90, decolado aos 23, chame controle de frequência 1935. É 935, bom dia. Bandido 3890 da TAM, decola na PUCA. 3890, PUCA. Pode show, pode voar direto Aracaju? Autorizado direto PUCA, 3890. Direto PUCA, obrigado. 3153, complete a aproximação, torre 186. Tan 3153, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento variável 02 nós, Senegal no 0 no 3. 3171, chame Recife, na sequência 12545, alternando 12685, bom voo. Recife, 12545, 1285, bom voo. 2545, 285, tá no dia. Solo 27, link pela direita, chame solo frequência 1219. 1219.